Latam 3179, pronto, copia. Autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Persluna 0 até Taubaté, nível 320. Decolagem da pista no 0, curva direita, Dael, Leda Motiva. Transponder 5114, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, de voo 320, via Persluna 0, até Taubaté. Então, Zé, como direito, saindo de Israel, Leda e depois Monte. Transponder 5114, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, controle, está 3179, chame pronto para o estacionamento. 208, chamada pronta. Azul 2796, decolou aos 29, controle 90, decimal 8, bom voo. 208, chama a Azul 2796. Conteúdo de Salvador, bom dia, Azul 2796. Azul 2796, contratando a decolagem, submantém a nível de voo no 70. Via saída Conde, após 2000, autorizado voar direto Conde. 2000, direto Conde, Azul 2796, subindo para o 970. Uno 095, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Uno e táxi a Índia, no ponto de espera 12, Uno, Uno, decimal 95, ajuste altímetro no 0, no 9. Gente, táxi Pátio Índia, ponto de espera 2519, bom dia. Salvador, bom dia, 095, bom dia, para a próxima. 095, bom dia, linda, coluna 0, vento na 90 graus, 89. Aline, coluna 090. Condor 22, só Salvador. dia 360 para o Galeão. Condor 22, autorizado Serra Bravo Golf Lima, via Upper 9857 até Monso, nível 360. Decolagem na pista no zero, curva à direita após, saída Dael, Leda e Irume. Transponder 5123, controle Salvador 120.8. Exato para Galeão, Upper 9857. Voando na nível 360, decolada 10, curva direita da El, Lisa e Rune, 123 ao Cosmo, 208 ao controle, contra 22 para acionamento. Após Leda, vou Irume, Índia, Romeu, uniforme Mike Índia. Índia, Romeu, uniforme Mike Índia, após da El, Condor. Da El, Leda, Irume, Condor 22, confirme PLB. Salvador, bom dia, azul 42, faz mais. Condor 22, confirme POB. Tá com 15 a bordo. Sim, Condor 22. Livre acionamento. Chame a torre para o táxi em 18.95. Ajuste altímetro no 019. Torre para o cruzamento 18.95 e 109, ajuste Condor. Salvador, azul 42, nós estamos bom dia. Copia 340 Campinas. Ah, autorizado, Serra Bravo, Vila Papá, via Pêndulo no zero, por base, segue conforme rota, nível 340. Decolagem da pista no zero, curva à direita, Dael Leda Motiva. Transponder 5116, controle Salvador 120.8. 340 autorizado para Campinas, conforme a rota. Decolagem 10, Dael Leda Motiva. Transponder 5116, controle Salvador 208, está na posição 2. Primeira rovinha, Pêndulo 10. Pêndulo 10, até 4. Correto, chame pronto para o estacionamento azul Nível de colagem na 7, Ventura 80 graus, 7 nós. Uno 095 autorizado para subida nível de voo 380. Nível central 380, voo 09. Fox, você falou 37, controle 1208, marcou. 1208, para uma próxima grava, bom dia. Salvador, muito bom dia, o papá papá, Lima, Lima Fox, decolou da 17, está mantendo o perfil, bom momento. Papá papá, Lima, Lima Fox, contato a decolagem, se mantém a nível de voo 200 via saída Momo. Vai mandar subir, Matheus, 200 via saída Momo, Lima, Lima Fox. Abandone a intenção do 3859, fazer o índice. Cliente Tano 3859. Lima Fox autorizado, voa direto Momo. Autorizado, direto Momo. Lima Fox. Tan 3859, autorizado, voa na piloto Serra Vida 367. Na piloto 367, tá 3859. Então, se tiver posicionado. 66 ou 3653? 3859. Então, 3859,1095, chame Centro Recife, na frequência 128.8. 28.8.095. Lima, Lima Fox, autorizado voar direto VATAP. Direto VATAP, Lima, Lima Fox. O Série 5958, a sua identificação. O Série 5958, contato radar 73 milhas no setor nordeste de Salvador, foi comprou de Bonfim, reporte unidade de descida. Do 2796, confirme a razão que entrega na subida. 76, o 2796. Gente, informa o posição de 12 horas, 28 milhas, rumo oposto, mantendo o nível de voo no 40, um tipo é um Alfa 29. Vai ficar dentro com o Delta da 2796. Série 5958, gráfico na sua posição agora de 1 hora, 26 milhas, rumo oposto. Passando 1 na TV na subida, tipo 1 Alfa Tango 72. Alfa Tango 72, 50. Tango 3859, reutilizar o descido até 2500 pés. 2500 pés, localizado para 3859. Salvador com 2096, sempre tem instalação de autorização para Porto Seguro. Tatã 3179, pronto, táxi Celserna com 5, autonomia 0358, POB 233. Tatã 3179, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, bate 1 Índia, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, QNH 1019. Autorizado via Pátio, Indy Bravo, com sucesso, 329-539, Tatã 3179. Eu 2196, aguarde cópia, prepare da El, Leda Bidev. Gente, volta 2196. Notificação 050, via Mari, 1019, a possibilidade do WhatsApp da presente, 9271. Gol 9271, autorizado, vá na prioridade de TAP. TAP, gol 9271. Controle o Lima Fox, está fazendo 3-0, autoridade de apoio direto de barreira? Aguarde com relação com o centro. Tema Serra 90, Vitor Delta, o Lima Fox. O 2796, traça anteriormente informada, já superada. Ciente, o traça 2796. O 75958, traça anteriormente informada, já superada. 977. O Mali Marroco está autorizado, vão na produção de cima. Muito obrigado. São 3859, autorizado a Broto Serra Vitor 366, autorizado o final do procedimento ILS Whisky, reporte ao localizador. Sendo autorizado 366 e o chamado localizador. Prepara 5958, no viagem. Por 05958, desça para 4 mil pés, ajuste 1019. 5958, para 4 do 10. 5958, vem na proa de pelo. 5958, na proa de pelo. Papa, Vitor Romeu Oscar, serviço radar terminado, 55 milhas no setor sudoeste de Salvador, chame controle Ilhéus, na frequência 120, decima 1. 120, Vitor. Lima, Lima, Fox, chame centro Recife, 128, decima 8. 128, Anima foco na frequência do controle. Confirmando, está no hotel para o deslizamento? Sim, tá. Gente, o plano 22 está autorizando o deslizamento, que está no 022. Confirmando a saída copiada? Ok, foi da El, gente, vamos a subida para o Galeão, subida da El, Leda, Iruni. pode levar o direto Irumir, Osmir, Upper November 857. Israel, Leda, Irumir, após Upper November 857. O Condor 22. Agora a série do solo 1-2-1 cima 9 para o sistema do seu ponto de espera. Estou em bom dia, Tana 3179, ponto de espera, sistema 0 pronto. Tana 3179, bom dia, a linha e decola, sistema 0, ventuno 90 graus, meia do dia noite. Linha e decola, sistema 0, Tana 3179. O 2796, serviço radar terminado, dia 76 no setor nordeste de Salvador, chame controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. 203, chama na 2796. 3360, decolagem pista 0, curva à direita, árvore leste à saída, transponder 5143, controle Salvador, 120 decimal 8, aguarde para o cotejamento, são 3304. Taxi Azul 4299, temos 109 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, alternando São José do Rio Preto. Azul 4299, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1099. Sim, direita via Índia, então pode esperar chamar a Torre 1895, Azul 4299, graças. Condor 22, segue azul como número 2, Juliette, Bate 1 e Índia. Ponto de espera, Torre 1895, QNH 1019. São 3304, Coteja. Autorizado Brasília, nível de voo 360, vai lá para o Zulu 17, decola da 10, curva direita, saída Arba, Elefa, aciona 5143 e controle Salvador 120 decimal 8, TAN 3304. Cotejamento correto, TAN 3304, chame pronto para o estacionamento. Chama, né? 3179, Tanto 179, contato lá na decolagem, submantém nível de voo 320 via saída da EL. Sente via da EL, TAN 3279. TAN 3859, está localizado, está visto. TAN 3859, complete 9 procedimento TLS, visto que chame torre 198, decimal 95. 295, por favor. 170 graus, meia dúzia, nós. Decolagem, 4 entre ILS, X-Ray, pista 10, suporte no custo localizador. 7-2-1, autorizado ILS, X-Ray, pista 1-0, com 9-2-7-1. Salvador, bom dia, azul 2590, autorizado até o nível 150. Azul 2590, acione identificação, e autorizado descida nível de voo 050 na prova de Mari para chegar a Mari. 050 na prova de Mari, os 2590. 09.6, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento. Amarelo. 22, bom dia, mantém ponto de espera. 3759, pouso autorizado na 0, ventando 60 graus, meia dúzia de nós. Confirme só o vento. 160 graus, meia dúzia de nós. 160 graus, bom seis anos, obrigado. Autorizado, pouso em São Lázaro. Como Salvador, Oceaner 6312, está com informação Índia, bom dia. Bom dia, Oceaner 6312, Índia, confere, pronto, qualquer. Autorizado, Terra Brava, Romeu Fox, via rota do plano, nível 350. Decolagem da pista no zero, curva à esquerda, Cuca, Jamo, Caju. Transponder 5146, controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado é o 350, Oceaner 6312-23. Cotejamento correto, Oceaner 6312, chame pronto com o estacionamento. Renove, sala 54, direita, sala 1, desde na décima 1. 1, 2, 1, 1. Alô, bom dia, tá 3, 2, 1, 9. Rosséria 5958, reautorizado de descida até 2510, ajustado na 019. Cuno 2-2, autorizado decolagem pistão na 0, ventando 7-0 graus, meia dúzia nós. Batango Juliette, Serra Tango, sem identificação. Quiete Serratão, contato radar 71 milhas no setor noroeste de Salvador, foi cumprir hoje a mão para a chegada da mãe e retorte no ideal de descida. Autorizado, chame táxi, 3304. Autorizado, chama táxi, 3304. Passada 5958, reautorizado descida 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS, que foi da pista 10, a porta do curso localizador. Passada 5958, da pista 2 mil pés, preparado final do localizador. Voo 9271, no chame torre 198, decimal 95. 1-1-8-9-5, bom dia. Voo 9271. Abatango Golf, Mike, Alfa, sem identificação. Golf, Mike, Alfa, contato radar 66 milhas no setor oeste de Salvador. Veio cumpriu a da rotatória e reposta ideal de descida. Torre Salvador, gol 9271, bom dia. 3271, bom dia. Check trem, pouso autorizado, pista na 0, ventando 90 graus, 8 nós. Baixado, checado, livre pouso na 0, gol 9271. San 3663, bom dia. Autorizado, Terra Brava, Golfo Romeu, via Pedro Luna 0 até Taubaté, nível 340. Decolagem na pista no zero, curva à direita, Tael Leda Motiva. Transponder 5151, controle Salvador 120, décima 8. 340, Guarulhos, já para o Zulu 10, estava certo. No zero, após curva à direita, na Tael Leda Motiva. 5151, transponder 208, controle TAM 3663. 5151, TAM 3663, protejamento correto, chame pronto para o estacionamento, portão 8. 3. Da Andrei 179, chame Centro Recife na frequência 125.1 e solicite a prioridade motiva. Obrigado, para o Sputnik, acionamento com 2196, posição 612. Patango Juliette Serratão informou um tráfego na sua posição de 9 horas, a meia dúzia de milhas, mantendo um nível de voo corrido. Passando 9-0 agora em descida, o tipo é um Charlie 310. Patango Golf Mike Alto informou um tráfego na sua posição de 3 horas, 6 milhas, mantendo o nível de voo 190, tipo é um Charlie 310. O PROAD TAP da presente, gostaria para a descida, tem condições de voadura, se autorizado. Principalmente a PROAD TAP, azul 2775. Ok, vou nem TAP. Para ataque. 0D, está 3.000 pés, ajuste 1.019. 3.000, comida 19, 2.590. Série 5947, acione identificação. Zero 1 na direita, saluna, leitura décima 1. Zona 1 no voo, 9271. Azul 4299 na proa de Pubave, chame Centro Recife em 125 décima 1. Proa de Pubave, Recife, 1251, bom dia. O Série 5947, contato radar 70 milhas no setor nordeste de Salvador. Voe com proa de bonde para a chegada bonde e reporte no ideal de descida. O 1160, sua identificação, desça nível de voo 050, via chegada mar, inicie redução para 250 nós, número 4 na aproximação. Identificou 050, via chegada mar, para 250 nós, voo, nono mesa. O azul é o azul 2775, está no ideal de descida. Azul 2775, desça 4.000 pés, ajuste 10119. 4.000, comida 19, 2775. Azul 2590, desça 2.000 pés, autorizado final do procedimento TLS suíça 10, reporta no curso localizador. 2.000, 2590, reportará estabilizado. Tá. Autonomia alternativa, Salvador. Gostaria 5958, estabilizado KLM. Gostaria 5958, complete final do procedimento e chame torre 1 no 8, decimal 95. Gostaria 5958, torre 1 no 8, decimal 95. Para descida, Juliette Serratango. Papatango Juliette Serratango, autorizado descida, nível de voo 050. Condor 22, chame centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 251, Condor. Bom, funciona. 50, vai puxar ali. 5958, bebo checado, aguardando autorização de pouso. 5958, vai. Decolou 7-0 graus 7-9. 1-8-0 graus 7-9. 5958, futuro autorizado, decimal 0, benção 8-0 graus 7-9. 7-5-8, livre pouso, pistão 1-0. 3-3-0-4, decolou 0-4, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Controle 3308 na Arbo Elefa, passa 1500. Plano 3604, contato a decolagem, sub e mantenha nível de voo 360, via sair da Arbo. 360, cruzando 2000, uma cidade vai direto para o Elefa? 3604 é afirmativo, após 2000, voo direto ao Elefa. Direto ao Elefa, muito graças, 3604. Ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponto de espera 2, 1, 1, 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 09. 209 segue a Bianca como número 2 até o ponto de espera da pista no 0, via Bate ao Ninja, ponto de espera 2, 1, 1, 8, decimal 95, em H1 no 09. Gavião, caminho 19, na parte de 3954, 209. 19279, após passagem do Boeing da companhia, ingresso Juliette, portão 9. Ou 9271, não copiou? Afirmativo, está autorizado até o 9, após a passagem do aeronave da companhia, ou 9271. Força aérea 5859, solo ao 06, libere a próxima direita, mantenha a minha escuta. M3-1-1, na sua identificação, desça para nível de voo 070. Na proja de Alagoinhas para a chegada bom. 070-070, boa na Alagoinhas. Possível será autorizado, mantenha a proja Alagoinhas. Obrigado. 3604 já na proja Alefa? Afirmativo, 3604. Taxi de alta, reforçando o ponto de espera do Delta. Pouso 2590, pouso autorizado, pista 90, vento 190 graus, 79. Livre pouso 2590. Oceanair 6312, após o ATR da Azul, hora nacional, alinhar e manter no zero. Após a ATR da Azul, linha na Penha 9063, no ciente, não visual, Caraná. Caraná 3604, informa um tráfego agora na sua posição de 10 horas, afastado em 1 a 7 milhas, passando 085 em descida, com rumo norte, tipo um Alfa Tango 72. Ah, sim, está 3604. Ou 1166, desça 4 mil pés. Ajuste 10019. Para o gol 1960? Regina, gol 1160, desça 4 mil pés, ajuste 1019. 4 mil pés, 1019, gol 1160. Azul 2775, desça 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS, que foi reposta no curso localizador. Mostrará o lock, descendo para 2000, autorizado procedimento 2775. Gol 1160, vou indo para o Ediduna. Gol na torre de Duna, gol 1160. Será 5947, desse inicialmente nível de voo 080. 080, a gente está 17, vento 200 graus, 8 nós. Azul 2590, solo azul 10, libera para a sua direita, solo 121 decimal 9. Azul 2590. Força aérea 5958, curso de imediato na 028, reparte no hotel. Passou a mão, Juliette Alba. 2590, Alfa Quilo, Paz 3, atento ao sinalizador, 4 Lima. Alfa Quilo, Paz 3, 4 Lima, tráfego, tá? Azul 2590. Alfa Quilo, Oscar, decolou a Zona 1, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Brato, Mojã. Força aérea 5958, livre corte parquear. Oceaner 6312, totalizada decolagem 1-0, vento 190 graus, manda nós. Oceaner decolagem 6312. Autorizada descida até 4 mil pés, ajuste 1-0-9. 4 mil com 1019, Oceaner 6312. Papa Romeu até o Serra Alfa, sem identificação. Até o Serra Alfa, contato radar, nível de voo 1-1-0, afastado agora em 5-8 milhas, setor sudeste de Salvador, vai com a proa do VOR, aguardando a proa de Conde. Bom dia, Patango Golf, Kilo Oscar, Racorão. Patango Golf, Kilo Oscar, contato na decolagem, suba uma centena, via saída coral. Uma centena, Racorão, Golf, Kilo Oscar. Você Série 5947, confirme se é a velocidade indicada. Confirme 225. Afirmo. Gente, reduza 200. 200 para a Série 5947. Estabilizado no LOC, o azul 2575. Azul 2775, complete sinal do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, muito obrigado, bom final de semana. No Prodio, Chanel 63, 02, câmbio. Dado o final do procedimento, ele é que foi da pista 10, reposta no curso localizador. Torre Salvador, muito bom dia, azul 2775, estabilizado a final. 2775, bom dia, continua pressionando, está guardando pista livre. Guardando pista livre, o 2775. Boa noite. Direto na Fox 09, 6312. 2196, informe que após decolagem mantenha breu até 4 mil pés. Livre decolagem 1-0, vento 1-8-0 graus, 8-9. Livre decolagem 1-0, vai manter breu até 4 mil pés, voo 2196. 4, chame centro Recife em 1-2-8, decimal 8. Vai chamar Recife 2-2-8, centro Recife no 4, boa. Motor autorizado, NSXA para Gol, o nome é 0. Ativo autorizado, reporte no curso do localizador. Autorizado em Pantanal, no curso do localizador, Gol, o nome é 0. Voo 05947, autorizado descida a nível de voo 050. Autorizado 050, passar em 0. 3663, taxa autorizada até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, no Itaxio Índia, no ponto de espera torre 1, 18, 95, QNH 1099. Bate o índice, pode sair 295, 1099, está 366. Dona. Tente aguarde para decidir a atualização do procedimento. Afirmativo, na sua escuta. Jet Sertão, confirme sua velocidade indicada. Velocidade indicada 170 e Grand Speed 172. Tente. Sertão, no zero. Voo 2196, decolou 1-5, mantém a brota 4.000 pés, controle 1-2-0, decimal 8. Vai manter a brota 4.000, vai chamar 208, voo 2196, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 2196, passa 1.500, nada é o... Correção, mantendo brota. O 2160 mantém a proa até 3 mil pés após curva direita na proa de lida. Subindo o nível de voo 360. Subindo o nível 360, mantém proa. Após 3 mil, voa lida, voo 2196. O 05947, pare sua descida do nível de voo 060. 5947, 760, beleza. Tanem 6311, confirme a razão que emprega na descida. Senhoria, você fica variado, só algo que foi proibido, 2500 pés por minuto, 6311. Sete. Gol 1960, estabilizado, desce aqui isso aí. Gol 1960, torre 1 no 8, decimal 95. Torre 1895, gol 1960. Wolf Mike Alpha, confirme na apoio da rotatória? Afirmativo. O nome de meia do Índia Serra. 1960, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardo autorização de pouso, gol 1960. Juliette Serra, mudei para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS XY pista 10, reposta no localizador. Afirmativo, detendo 2.000 para o lote, Juliette Serra. Agora falando a rotatória visual contra 7, o Golfo em carro. Torre 1, 98, decimal 95. Obrigado. Ô, Golfo em carro, bom dia. Golfo em carro, bom dia. Autorizando o final na 7, reposta na terceira milha. Passando a terceira meia, eu vou sair pra Romeu Tango, já bravo. Tá, escuta. Salvador, bom dia, o patrulha 04. Patrulha 04, bom dia, prossiga. Acionado no pátio militar, tá? Missão policial na BR-324, tá com cinco amores. Pronto para decolar para o setor norte, doutor. Tem que abrir. Conexão. 190 graus, meia dúzia não. Zero, mano. Bom, 1167, informa helicóptero, tipo Alfa Sierra 50 decolando agora do pátio militar, não interfere com a aproximação. Pouso autorizado 1-0, vento 180 graus, meia dúzia não. Exatamente, autorizado, pouso 1-0, voo 1-1-0. 304, para informação, banho da Gol agora na final da 1-0. Ah, sim, deu 0, mano. 1-63, Oxanair 6311, desta 2006, livre LSX 310, reposta no localizador. 2000, tem livre LSX, chamando Oxanair 6611. 6663, vai fazer a nave da Gol agora na curta final, alinhar e manter 1-0. A nave da Gol e manter 1-0, tá 3663. Julia Serra, agora 2 milhas para o externo. Julia Serra, está me conduzindo a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Negativo. Informa que após a passagem, se for possível, próxima à pista 10, questão de pouso na 17, se possível. Gente, é parte para o cancelamento, Julia Serra, tango. É após o externo, eu cancelo. Afinal, 3 milhas, 17, tem baixa checada, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, pouso autorizado na 7, vento 180 graus, 79. Oxalha 5947, desça 3010, ajuste 1909. Norte, abaixo de transferência. Água 004. Gol 1160, solo 19, direita, solo 121, decimal 9. Direita 121, decimal 9, gol 1160. Recife, 125, decimal 1. 251, 219, também. Também 63, 12, chame Recife, 126, decimal 85. 265, chame. 10, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, gol 160. 663, autorizando a decolagem, inscrição na 0, vento 180 graus, meia dúzia. Decolagem 3663. Patrulha 04, faixa-se da final da pista 1-0, confirma o piloto em comando? Decolado para o setor 9. Gente, a faixa inicialmente da final da pista 1-7, mantém o setor aguardando. A faixa da 9-7, vai aguardar no setor. É 3-1-1 para o localizador, esquerdo 2-1. Na 7, é parte visual com o mesmo? É... não entra no visual ainda, mas está ciente do tráfico. 3, bom dia, confirma o portão. Na posição 09. Gol 9063, autorizado, Sierra Bravo, Charlie Fox, via pêndulo 2-1, nível 360, circulagem na pista na 0, curva à direita. Saída, Arbor, EMEPA. Transponder 5170, controle de Salvador, 120, decimal 8. Afirmativo, nível 360, autorizado para Serra Brava, Charlie Fox. Decolando a pista na 0, primeira curva direita, na abertura Arbor, transição EMEPA, pode iniciar depois do 21. 5170, no transponder, controle Salvador, 120, decimal 8, 0, voo 9063. Voo 9063, protegimento correto, chame pronto, puxa acionamento. Chama pronto, puxa acionamento, voo 9061. Gente, autorizado no 1500, informe cruzando 13500. Vire, funcionava 319. Já 319, chame a torre 1985. 295, ó. 5947 para o curso localizador, curva esquerda para o 140. Esquerda 140 para o curso localizador, para o 5947. Solicita 3663, decolar. Elfa para o 340. Via da Elfa, 340. Pode guardar a Elfa, está presente? Oi, Leda. Leda, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o Patrulha 04. Diga. Tá decolado com proa da BR, tá mantendo 510, acionado 0167. gente qual vai ser o percurso? Vai manter a vertical da BR, entre Simões Filhos e Salvador. Gente da escuta. Certo. Grande com 1. Sentido. 59, Curitiba, 360. Transportada 5947, Cabo com ILS. 7 final ILS, chama a torre 1895. Chama a torre 1895, transportada 5947. Cantan 3259, autorizado Serra Brava, Charlie Tango, via Perdido 21, conforme rota do plano. Não, agora eu tenho que deixar. Nível 3.60, Nicolás Pista no zero, curva direita, árvore eleva. Transpone 5155, controle 1920, decimal 8. 5, direita, solo 1, 21, decimal 9. 219, orientado, né? 31. Direita, Serra Tango, confirmando, livre a pista. Livre, corte a parqueagem, Juliette Serra Tango, bom dia. Torre Salvador, Fratéria 5947, estabilizado por IADF. Autorizado no nível 360, decola da 1-0, arbor, elefa, Upper Zulu 2-1, Otigira, Upper Zulu 1-5, Mudol, Upper Zulu 3-0, Sorocaba, Arapeira Alfa 3-1-0 até Urano. A curva é direita após a decolagem, 5-1-5-5, transforme 120, décima 8. Nível 360 autorizado, tá 3859, chame pronto pro estacionamento, portão 4. 360 vai chamar. Fala, Bolchone, 631, pousou, livrou sua escuta. 631 da Oxané, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, por 02, obrigado, bom dia, 631. Aéreo 5947, falou autorizado, Sussana 0, ventona 6, 0 graus, minha dúzia 9, bico ainda não checado. Aéreo 5947, 30 baixado e travado, autorizado por. Bico checado com a Aéreo 5947. Aqui é o Serra Alfa, informo o tráfego, posição de 1 hora, 9 milhas, 02 da TAM, cruzando 110, rumo sudoeste. Onde está o Serra Alfa, que distância ele mantém? 9 milhas. Quantas milhas? 9 milhas, posição de 2 horas agora. Precisa o aeronave atacar.